Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita o centro do meu coração saúda. O Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, ouvintes. Sejam uma vez mais bem-vindos ao programa Lux Esotérica. Mais uma edição que dá prosseguimento à nossa missão, ouvintes, de levar para vocês, diariamente de segunda a sexta-feira, às 9 da noite, os temas do esoterismo, do ocultismo e da teosofia, a doutrina promulgada pelos mestres da grande fraternidade da sabedoria e da compaixão. E agradecemos muitíssimo a todos aqueles que estão nos acompanhando ao vivo e principalmente aos nossos queridos e queridas associados da loja esotérica virtual Alevir, que nos patrocinam para que nós tenhamos condições materiais para continuar, ouvintes, com esta estrutura montada para que vocês possam continuar ouvindo e acompanhando o nosso programa, tanto ao vivo como pelas gravações que estão sempre presentes lá na seção de áudio da Alevir, bem como pelas gravações, pelos programas que serão distribuídos na forma de discos em MP3 que serão posteriormente distribuídos. Mas vamos, caros ouvintes, com a bênção dos mestres, dar prosseguimento exatamente ao nosso trabalho de interpretar, de comentar junto com vocês as frases dos mestres de sabedoria que foram coligidas nesse livrinho Meditações, excertos das cartas dos mestres de sabedoria, editado no Brasil pela Editora Teosófica, que está à disposição para vocês adquirirem lá na livraria virtual da loja esotérica virtual. Clicando em livraria, vocês vão encontrar esse pequeno livrinho de bolso, que é pequeno em tamanho, ouvintes, mas que tem uma grandiosa, uma fabulosa sabedoria. São 365 frases dos mestres de sabedoria distribuídas ao longo dos dias do ano, uma frase para cada dia do ano, e divididas, agrupadas em 12 grandes virtudes. É um livro, caros ouvintes, para nós termos ao nosso lado naqueles momentos de meditação, para nós refletirmos sobre o conteúdo dessas frases, assim como nós fazemos aqui no nosso programa. E nós já estamos, ouvintes, na qualidade da intuição, que é relativa ao mês de agosto. Então vamos ler mais algumas frases e comentar junto com vocês estas passagens realmente altamente inspiradoras que vêm dos mestres da Fraternidade Branca, no seu braço transhimalaico, ao qual participam o mestre Mori e o mestre Kutumi, e também do braço egípcio, onde nós temos o mestre Serapis, que vai exatamente inaugurar o nosso trabalho de hoje com a primeira frase sobre intuição, na qual ele nos diz o seguinte: o ideal espiritual só pode ser penetrado através da imaginação, que é o caminho conducente e o primeiro portal para as concepções e impressões do Atma terreno. Mestre Serapis. Isso, caros ouvintes, é uma frase realmente bastante enigmática para aqueles que não estão acostumados aos temas esotéricos e espirituais. Quando nós vemos o mestre colocar que o ideal espiritual só pode ser penetrado através da imaginação, e que é a imaginação o caminho conducente e o primeiro portal para as concepções e impressões de Atma, ouvintes, o indivíduo não instruído realmente pode ficar bastante perdido. Porque o que estaria se referindo o mestre Serapis quando ele menciona aqui que nós podemos compreender o ideal espiritual através da imaginação. Com certeza, ouvintes, não é imaginação como nós compreendemos a imaginação no mundo profano. E aí realmente nós precisamos comentar um pouquinho para que vocês possam se situar. Aliás, em outra passagem das cartas dos mestres, o mestre Kutumi, ele também menciona que a imaginação é o primeiro passo para a clarividência. Então são duas frases, ouvintes, que dois mestres diferentes, o mestre Serapis e o mestre Kutumi, nos falam da imaginação. Mas não imaginem, ouvintes, que esta imaginação que os mestres estão comentando seja aquele poder infantil que todos nós temos, ouvintes, de fantasiar, de criar verdadeiras fábulas na forma de imagens na nossa mente, ouvintes. Ou, como se diz popularmente, simplesmente viajar na nossa imaginação. Não se trata realmente disso. Porque para os místicos, ouvintes, e ser místico é exatamente cultuar o mundo interno que existe dentro de nós, é dar vazão exatamente às imagens, às realidades internas, que aliás nós fazemos diariamente, ouvintes. Quando nós vamos dormir, nós nos entregamos exatamente a esse mundo da imaginação, mas que não é o mundo da fantasia, ouvintes. Não é uma coisa inexistente. No mundo mental, caros ouvintes, pensar é agir. Então, se durante as noites nós estamos lá repousando e obviamente nós não estamos agindo com o corpo físico, a não ser quando nós viramos de um lado para outro da cama para mudar de posição quando começa a incomodar, então aonde nós estamos atuando ali? Principalmente no plano astral e no plano mental. No plano astral, através das nossas emoções. E no plano mental, exatamente pela capacidade que o nosso eu interno, ouvintes, possui de comunicar as suas realidades na forma de imagens. Então, essa imaginação que o mestre comenta, que o mestre Serapis comenta, que é o portal, caros ouvintes, pelo qual nós podemos penetrar os ideais espirituais, esta imaginação não é a fantasia. É sim, caros ouvintes, permitir que a nossa mente seja tão receptiva às realidades internas que a nossa alma, caros ouvintes, ela possa, por assim dizer, inscrever na nossa tela mental imagens e comunicar exatamente os seus desígnios, as suas vontades, para que nós estejamos conscientes dos conteúdos que estão funcionando no nosso inconsciente, que obviamente são constituídos pela nossa alma. Então, essa imaginação, caros ouvintes, não é a fantasia. E então nós deveríamos dar muito mais importância, ouvintes, porque são poucas as pessoas que conscientemente atingem nas suas meditações aquele instante onde o eu superior começa a se comunicar na forma de imagens. Isso eu posso relatar para vocês de experiência própria, que nas minhas meditações, não em todas elas, com certeza, mas num bom número delas, eu chego até um momento em que começa um processo exatamente de imaginação. Ou seja, a alma começa a mostrar imagens, a mostrar símbolos que obviamente podem ser desconhecidos para nós. Nós sempre devemos nos lembrar que a nossa alma tem uma experiência muitíssimo mais vasta do que a nossa, que a nossa alma já viveu durante centenas de encarnações, já teve realmente muitas e muitas experiências e, obviamente, já fez parte de muitas diferentes religiões, seitas, já praticou muitas e muitas ideologias, já teve a oportunidade de trabalhar no ramo artístico, no ramo científico, já se encarnou como homem, como mulher. Então a sabedoria, caros ouvintes, que a nossa alma tem é muito, muito profunda. E obviamente ela pode se comunicar conosco através dessas imagens. E o místico, ouvintes, é exatamente aquele que tem a sua mente povoada por essas imagens, que muitos místicos acreditam ser até a voz de Deus que está ali falando. Mas nós temos que ter muito claro, ouvintes, que realmente, se nós queremos entrar em contato com Deus, nós devemos primeiramente permitir o contato com a nossa alma, que é, por assim dizer, o espelho convexo, como disse Blavatsky num dos seus escritos. O nosso eu superior, a nossa alma, é o espelho convexo que reflete, ouvintes, a luz divina dentro do nosso ser. Então, quando nós queremos encontrar a Deus, na verdade nós encontramos a parte mais profunda do nosso ser. Mas as pessoas que não são, obviamente, ouvintes, treinadas na meditação, só conseguem fazer isso de uma maneira bastante descontrolada por meio dos sonhos. Então, ouvintes, eu recomendo a vocês, não joguem fora os seus sonhos, não esqueçam dos seus sonhos. Se vocês puderem manter ao lado da sua cama um caderninho, uma cadernetinha, né? E sempre ao acordar ou alguns poucos minutos depois, se vocês anotarem e escreverem os sonhos que vocês tiveram, ouvintes, depois de um certo tempo vocês vão ver que existem estruturas que são repetidas, imagens que são recorrentes, e isso, caros ouvintes, é de certa forma um alfabeto da nossa alma que tenta nos comunicar alguma coisa. Sempre ali saem arquétipos que são encontrados no mundo todo, e seria realmente muito importante que cada um tivesse uma conscientização sobre os seus próprios sonhos. E recomendo também, ouvintes, nunca levar ao pé da letra os sonhos que vocês têm, porque a linguagem onírica, a linguagem dos sonhos, não é, obviamente, uma linguagem racional, ouvintes. É uma linguagem simbólica. E o símbolo, ele é tão ou mais poderoso quanto menos interpretado ele é. Pois o símbolo, ouvintes, ele é um espaço vazio que busca exatamente conectar a realidade que está por trás deles. E há realmente muitos temas aqui que nós poderíamos estudar a esse respeito, que obviamente eu não vou me estender nesses comentários, porque no futuro nós podemos inclusive trazer aqui para o nosso estudo a temática dos sonhos. Mas naturalmente que a dimensão dos sonhos faz parte dessa dimensão da imaginação, no sentido de que a nossa alma pode se comunicar conosco através de imagens, ouvintes. Ou seja, essa imaginação mencionada pelos mestres, mencionada pelo mestre Kutumi como o começo, o princípio da clarividência, ouvintes, é, na verdade, o desenvolvimento do olho mental, da nossa percepção mental, que virá no futuro a ser o veículo para a nossa intuição. Mas vamos prosseguir aqui as frases dos mestres, ouvintes. Agora uma frase do mestre Kutumi, que diz o seguinte: que vossa ciência exata, tão orgulhosa de suas conquistas e descobertas, se lembre de que as suas maiores hipóteses, quero dizer, as que atualmente se tornaram fatos e verdades inegáveis, foram todas adivinhadas e resultado da inspiração espontânea ou intuição, jamais da dedução científica. Esta, ouvintes, é uma das declarações mais excepcionais das cartas dos mestres de sabedoria, porque o mestre costuma, ouvintes, que realmente tem um amor muito especial por nós que vivemos no Ocidente, porque não por acaso ele já se reencarnou algumas vezes aqui no Ocidente, tentando trazer a luz do Oriente para nós, principalmente quando ele foi o notável filósofo, né? O primeiro dos filósofos, porque dizem que foi Pitágoras que cunhou o termo filosofia, ou seja, filos, amante, e sofia, sabedoria, amante da sabedoria, do conhecimento, do saber. E esse amor, caros ouvintes, por isso que existe aí o termo filos dentro de filosofia, ele demonstrou também nesta encarnação como costume, pois ele esteve, ouvintes, no século 18, estudando na Europa, ouvintes, aquilo que as universidades europeias poderiam oferecer para um oriental que viesse aqui estudar. E ao mesmo tempo, enquanto ele frequentava as cátedras, ouvintes, das universidades, o mestre costuma obviamente fez vários discípulos que foram hábeis o bastante para reconhecer a magnitude do seu saber, a clareza e a fortaleza da sua aura. E ele, obviamente, então, quando fala de ciência, ouvintes, ele está falando de alguma coisa que ele presenciou, e juntamente com outros mestres, aquilo que nós chamamos hoje de ciência, ouvintes, é mais um presente que os mestres da Grande Fraternidade Branca deram para a humanidade. Porque o método científico, ouvintes, ele não existia. O saber humano, ele era, obviamente, totalmente mistificado, era principalmente misturado com a religião, e obviamente que se usava a religião como forma de opressão e se impedia, tanto no Ocidente como no Oriente, que realmente as verdades universais viessem à tona. Então, juntamente com o Colégio dos Magos, ouvintes, que existe na Europa, que naturalmente é presidido pelo mestre, o Conde de Saint-Germain, mestres como Costuma e outros da fraternidade egípcia fizeram todo um trabalho para que, a partir da Idade Média, quando aconteceu o chamado Renascimento, lá por volta do ano de 1400 da nossa era, então fosse feito um trabalho que obviamente se beneficiou da entrada da energia do sétimo raio no nosso planeta. O sétimo raio, que é o raio, os ocultistas preferem dizer que é o raio do cerimonial, do ritual, mas eu pessoalmente prefiro compreender, ouvintes, o sétimo raio como o raio da organização, da administração. E o que é, ouvintes, a ciência senão a organização, a administração de uma maneira racional do conhecimento, sem mistificação, sem manipulação, sem opiniões que são impostas de uma forma dogmática. Isso que nós chamamos de ciência, ouvintes, foi, de certa forma, trazido como um presente, principalmente do mestre, o Conde de Saint-Germain, que durante algumas encarnações trabalhou para estabelecer, ouvintes, que é a verdadeira religião do mundo hoje. Aquilo que as pessoas realmente creem é aquilo que é chamado de científico, ouvintes. Porque aquilo que é espiritual e religioso, hoje as pessoas realmente têm pouca confiança, têm pouca fé, né? Se Jesus estivesse pregando aqui, ele não chamaria apenas os seus apóstolos de homens de pouca fé, mas realmente todos os seres humanos hoje estão carentes desse aspecto da fé, justamente porque não desenvolvem o seu princípio interior da intuição. E o mestre Kutumi diz, ouvintes, que as descobertas de que a nossa ciência, ouvintes, se orgulha tanto, elas não foram obtidas através de uma massa de pesquisas por milhões de dólares investidos em computadores ou em técnicos cientistas que ficaram em cima de um problema e o resolveram, mas sim as melhores hipóteses, como diz o mestre Kutumi, que hoje são tidas como fatos. Elas foram todas descobertas, ouvintes, por meio da intuição e não através do conhecimento racional. É óbvio que depois que há esta inspiração, assim como dizem os músicos, né, e os artistas, né, que para cada 10% de inspiração é preciso depois 90% de transpiração para pôr isso para funcionar. E na ciência também o mesmo. Ou seja, um cientista tem um insight, tem uma intuição, ou como disse aqui o mestre Kutumi, o indivíduo adivinha, caros ouvintes, uma coisa. Não é através de uma linha racional que a pessoa realmente faz essa descoberta. Assim como um artista fica diante de uma tela em branco e munido dos seus pincéis e das suas tintas, dentro de alguns minutos e algumas horas ali estará um retrato ou estará um quadro representativo de alguma coisa real ou até das percepções subjetivas desse artista, mas essa criação artística também é fruto da manifestação da nossa alma. A arte, caros ouvintes, ela é a expressão da alma humana. E as ciências também o são. Por menos que nós queiramos compreender isso, ouvintes, um cientista também cria de dentro de si mesmo, tira da sua alma essa percepção superior, que nós estamos chamando aqui no nosso estudo de intuição e que o mestre Kutumi chamou de adivinhação, que infelizmente é um dos muitos termos que perdeu o seu valor ao longo do tempo, porque adivinhar, caros ouvintes, não quer simplesmente dizer, descobrir ao acaso, né? Por sorte, né? Porque nenhum verdadeiro ocultista acredita realmente em sorte ou azar, mas sim acredita na lei da ação e reação, na chamada lei do karma. Então, o cientista, ouvintes, quando ele adivinha, e a palavra adivinhar quer dizer aquilo que vem do divino, e é exatamente isso que o místico, que o artista, que o religioso, que o ocultista também desejam, caros ouvintes, ter um contato, ter uma comunicação com o seu aspecto divino. E é por isso que cada vez mais a nossa ciência vai penetrando nos reinos da invisibilidade, ouvintes. Ou seja, hoje, todos esses equipamentos que nós estamos usando aqui para a nossa comunicação via internet, eles são frutos da miniaturização, são frutos da descoberta de forças invisíveis, da eletricidade, do eletromagnetismo, das características óticas, ouvintes, acústicas, e da transmissão por meio de fios, por meio da luz nas fibras óticas, do laser. Nós estamos nos comunicando, ouvintes, por meio de um conhecimento que o homem, o ser humano, avançou sobre o mundo oculto. E isso vai avançar cada vez mais, ouvintes. O ser humano vai progredir cientificamente com a sua intuição dentro do mundo espiritual, que nós tivemos aqui a oportunidade já nos primeiros programas da série Lux Esotérica de trazer para vocês o estudo do livro O Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater, que com a sua clarividência trouxe uma série de comentários que nós lemos aqui para vocês e comentamos isso no primeiro ano aqui do nosso programa, em 2009 e começo de 2010. Então eu recomendo para vocês que queiram saber mais sobre esse mundo oculto, leiam essa obra O Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater, da editora Pensamento. Lamentavelmente está esgotado no mercado, mas nos sebos ou no chamado site estantevirtual.com.br, www.estantevirtualtudojunto.com.br, vocês encontrarão lá o livro O Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater, da editora Pensamento. E aqui na nossa sessão de áudio vocês têm os programas com a nossa leitura e os comentários que nós fizemos sobre isso. Mas essa adivinhação, ouvintes, que o Mestre Kutumi coloca em relação à ciência, é uma demonstração que a espiritualidade, ouvintes, ela está presente em todos os campos da atividade humana. E o nosso programa, ouvintes, está chegando no final do seu primeiro bloco de hoje. Nós estamos muito gratos aí pela grande audiência daqueles que chegaram aí por volta das 9 horas e estamos acompanhando desde então. Muitíssimo obrigado aí pela frequência, pela assiduidade de vocês, ouvintes, que nos acompanham ao vivo. E a você também, querido amigo, querida amiga, associado ou simpatizante que está aí visitando o site da Levir, obrigado também por estar acompanhando o nosso programa. Vamos ao intervalinho, ouvintes, e voltaremos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos ao vivo agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, trazendo para vocês, como sempre, as temáticas da espiritualidade, do esoterismo, do ocultismo e da teosofia. Sempre muito grato pela audiência daqueles que nos acompanham ao vivo e também todos aqueles que nos ouvem a qualquer momento do dia, da noite ou da madrugada na sessão de áudio da Loja Esotérica Virtual e também aqui na opção Lux Esotérica aqui no menu do site da Rádio Esotérica FM. E você também que está me ouvindo aí nos discos com essas gravações, meses aí, quem sabe até anos depois que esse trabalho for ao ar, estamos muito grato aí pelo seu apoio, ouvintes. E como sempre, ouvintes, no nosso segundo bloco nós damos continuidade aqui aos nossos estudos, estamos abordando com vocês as mensagens, as frases pinçadas das cartas dos mestres de sabedoria, dos mestres da grande fraternidade branca, principalmente cartas do mestre Kutumi, do mestre Moria e do mestre Serapis. O mestre Moria e o mestre Serapis, do braço trans-himalaico da grande fraternidade branca, e o mestre Serapis, do braço egípcio da fraternidade branca. Pois a fraternidade ela tem várias seções, caros ouvintes, espalhadas por todo o mundo, inclusive aqui na América do Sul também existe uma seção da grande fraternidade, apesar dos mestres aqui sul-americanos não serem, obviamente, tão divulgados, mas eles existem, ouvintes. Nós aqui sul-americanos não estamos órfãos das influências dos santos seres. Então vamos abordar mais aqui algumas frases que nos falam sobre intuição. Vamos ler aqui, lá logo de cara, mais duas frases do Mestre Kutumi que exortam aqui o aspecto da nossa intuição. O Mestre Kutumi nos diz: ouve teu próprio conselho e crê em tuas melhores intuições. E em seguida, aprende, criança, a acatar uma sugestão, seja qual for o agente por cujo intermédio ela te venha. E entre aspas, sermões podem ser pregados até mesmo pelas pedras. Duas frases, ouvintes, que levantam a bola aqui para nós chutarmos ao gol, para nós comentarmos. Pois aí, ouvintes, nós vamos discutir com vocês exatamente qual é a diferença, ouvintes, como nós podemos identificar uma intuição e diferenciá-la de outros impulsos que o ser humano possui. Porque todos nós sabemos, ouvintes, que a nossa consciência é permeada de uma série enorme de impulsos diferentes. Quando nós nos sentamos, como eu imagino que todos vocês estejam nesse momento, o nosso corpo começa a sentir dores, começa a sentir desconforto e ele começa a nos sugerir: por que que você não levanta, não vai lá na cozinha e abre a geladeira, vê se tem alguma coisa gostosa para comer, para beber? Aí daqui a pouco você volta com aquela comidinha, com aquela bebidinha, e aí alguma outra parte da sua consciência diz assim: mas por que que você não liga a televisão? Deve estar no horário da novela. Por que que você está aí ouvindo esse programa aí desse fulano que todo dia a mesma pessoa fica falando aí ao vivo? Por que que você não vê um programa diferente, mais alegre? Quem sabe um jogo de futebol aí no canal de esportes, né? E daqui a pouco começa a dar vontade de ir no banheiro. Daqui a pouco te dá vontade de ligar para uma pessoa ou de acessar uma página na internet. Realmente, ouvintes, se vocês têm a prática da meditação, ouvintes, e aqueles que não têm, eu recomendo muitíssimo, vocês já devem ter enfrentado exatamente essa pléiade, essa nuvem de desejos que incessantemente afetam o ser humano. São impulsos físicos, são desejos, impulsos emocionais, são pensamentos, são impulsos mentais. São cerca de 30 mil pensamentos, ouvintes, que o ser humano tem diariamente. Isto é um dado levantado pelas pessoas, os instrutores de yoga. Cerca de 30 mil imagens, impulsos e desejos diferentes passam pela consciência da pessoa, pela consciência e pela inconsciência também. Não imaginem quando vocês estão lá deitados dormindo que a consciência de vocês não tem desejos, que vocês não têm impulsos, que o corpo não quer ir no banheiro, que ele quer tomar um copo d'água. É a mesma coisa, ouvintes. E até mais, quem sabe, durante o nosso sono, o nosso inconsciente está mais livre para se manifestar. Mas aí, ouvintes, vocês podem se perguntar: mas no meio de 30 mil pensamentos diários, né, como é que eu vou saber quando um desses 30 mil é uma intuição e como é que eu vou saber se não é simplesmente uma vontade passageira, um desejo passageiro de comer, de fazer alguma coisa, de andar para lá e para cá, de ler um livro e mil e uma coisas que acontecem? Aí, ouvintes, existe realmente uma pedra de toque. que é exatamente a duração, a persistência dos impulsos. Porque se a intuição, ouvintes, é a visão interna, se ela vem do âmago do nosso ser, da nossa alma, do nosso eu superior, ela tem uma fonte muito mais poderosa, ela tem uma força mais profunda, ouvintes. Então, a diferença que existe entre uma intuição e um mero desejo, ouvintes, é exatamente a força e a persistência, o tempo que perdura esse impulso que é verdadeiramente uma intuição. É por isso que as pessoas têm que aprender a cada vez mais serenar os seus corpos, as suas emoções, os seus pensamentos, para aprender, ouvintes, a perceber o que é uma comunicação interna da sua alma, o que é o impulso que vem do nosso eu espiritual e saber diferenciar meramente de um desejo. Porque o desejo, ouvintes, como nós já comentamos aqui inúmeras vezes, ele se dirige para objetos externos. Então, aquela vontade de tomar água, de comer um doce, de tomar um sorvete, de assistir uma coisa na televisão, de dar um passeio, de comprar uma roupa, de fazer mil e uma coisas, são, obviamente, impulsos direcionados a objetos externos, a algo que está no mundo objetivo ou até no mundo emocional, mas que não se refere a nós. E a maioria desses impulsos, ouvintes, eles cessam algumas horas ou no máximo alguns dias após eles começarem. Porque se vocês tiverem vontade de tomar um refrigerante, de tomar uma água, de comer um chocolate, esse desejo não vai durar mais do que alguns minutos, até que ou vocês satisfaçam esse desejo e ele obviamente desaparece imediatamente após, ou então vocês acabam até esquecendo que vocês tiveram esse desejo. Porque principalmente quando nós vamos deitar, que nós vamos dormir, pode aparecer aquela vontade de comer alguma coisa tal, e nós mesmos nos convencemos de que não é uma hora apropriada para tomar café, para comer chocolate, para comer um monte de coisa. Então nós mesmos percebemos que aquilo é um impulso passageiro. Agora, a intuição, ouvintes, ela normalmente tem como objetivo aspectos internos do ser humano. Então, se vocês tiverem um impulso, por exemplo, de estudar um determinado assunto, se vocês se encantarem com um determinado pensador ou assistindo uma palestra, ouvindo uma palestra, vocês ouvirem uma referência a um determinado estudo, a um determinado conhecimento, e vocês sentirem aquela vontade de estudar aquilo, quem sabe até fazer um curso sobre aquele assunto, ou então se vocês tiverem um impulso espiritual, né? Por que não ingressar numa determinada igreja? Por que não fazer parte de um determinado grupo de estudos? Por que não desenvolver novas amizades de pessoas que também estudem esses assuntos? Então, esse tipo de impulso, ouvintes, se vocês perceberem, primeiro, eles estão direcionados para questões internas, o desenvolvimento das suas habilidades, da sua consciência, do seu próprio ser. E para vocês submeterem esses impulsos, para saber se eles são um impulso, meramente um desejo, ou se eles são intuições, aguardem alguns dias, algumas semanas, quiçá alguns meses, porque vocês vão ver que aqueles impulsos que são verdadeiramente intuições, eles vão permanecer com a mesma força, eles vão quiçá até aumentar de intensidade dentro de vocês. E mesmo que vocês não atendam esse impulso, ouvintes, fiquem certos que vocês terão tido dentro da vida de vocês intuições, que são impulsos, que são visões que vêm de dentro do seu eu superior. E as coisas mais importantes na nossa vida vêm, caros ouvintes, desses impulsos intuicionais. Porque os estudos que vocês fizeram, as pessoas com as quais vocês convivem, o seu esposo, a sua esposa, sua noiva, sua namorada, namorado, vocês escolheram essas pessoas intuicionalmente. Porque dificilmente, ouvintes, a pessoa venha se casar com a pessoa simplesmente por um desejo. Porque nós sabemos que o desejo, a paixão, ela passa. E realmente o que atrai profundamente as pessoas para uma ligação tão profunda como o casamento, obviamente que é um impulso intuicional. E cada um, obviamente, que teve a sua experiência nesse assunto. E se vocês ainda não tiveram, ouvintes, é porque a sua alma ainda não reencontrou aqueles amigos, aqueles consortes de outras vidas que, obviamente, deverão ainda aparecer na sua vida. Pelo menos na minha experiência, aquelas pessoas mais importantes que eu escolhi e atraí para a minha convivência mais próxima, ouvintes, foram, obviamente, objeto de uma grande, de uma poderosa intuição que, com o passar do tempo, realmente ficavam cada vez mais intensas. E essa pedra de toque, ouvintes, de aguardar para saber se esse impulso desaparece ou se ele permanece, se vocês usarem realmente esse artifício, vocês vão se certificar do que são realmente as coisas reais, espirituais que estão dentro de vocês. Aí sim, vocês poderão aqui seguir o conselho do mestre, que diz: ouve teu próprio conselho e crê em tuas melhores intuições. E o mestre ainda diz que tem intuições melhores, né? Ou seja, porque tem realmente impulsos que vêm lá de cima, que são tão fortes, tão violentos, ouvintes, que nós realmente não podemos resistir, porque são verdadeiramente o nosso dharma, o nosso dever que se apresenta. E o mestre Kutumi ainda disse também, né, aprende, criança, a acatar uma sugestão que lhe venha de qual agente, por meio de qual agente, seja lá qual for, pois os sermões podem ser pregados até mesmo pelas pedras. Então, ouvintes, todas as pessoas que cruzam o nosso caminho, quer sejam amigas ou supostamente inimigas, isso, ouvintes, essa divisão entre amigos e inimigos realmente não existe. Todas as coisas e todas as pessoas, ouvintes, na verdade, são nossos instrutores. Então, até aquela casca de banana que um dia nós escorregamos nela, ela nos deu uma lição, ouvintes, que nós devemos andar prestando atenção no caminho. E aquela pessoa, ouvintes, que nos faz oposição, e ontem nós comentamos que nós estamos apenas no começo, caros ouvintes, do Kali Yuga, né? A era negra de Kali, aonde o mal, aonde a mentira, aonde a enganação, ouvintes, prevalece no mundo. Isso está muito claro, eu acho que para todos nós. E só se passaram 5 mil dos 495 mil anos que os hindus dizem que vai durar o Kali Yuga. Então nós ainda vamos passar muito tempo enfrentando, ouvintes, situações realmente de oposição. E essas pessoas, ouvintes, que nós chamamos de nossos inimigos, que na verdade estão fazendo oposição para nós, essas pessoas também estão nos ensinando. Porque elas muitas vezes estão agindo como, né, marionetes do karma, ouvintes, porque elas não sabem que, se opondo ao nosso caminho, elas estão criando uma resistência que vai gerar mais força interna dentro do nosso ser. Porque o movimento, ouvintes, precisa do atrito para ter realmente o seu desempenho. Não devemos imaginar que nós vamos encontrar alguma coisa fácil sem atrito no mundo, ouvintes. Nós vivemos num mundo de polaridades, que nós também estudamos aqui quando nós abordamos os preceitos herméticos. Então, ouvintes, prestemos muita atenção em tudo que está à nossa volta, porque tudo está nos instruindo, e verdadeiramente é sábio, ouvintes, aquele que aprende com o sofrimento, com os problemas alheios e, naturalmente, com seus próprios problemas. É pela compreensão, pela ponderação de tudo que acontece, que nós podemos avançar no nosso caminho. Vamos a mais uma frase aqui do Mestre Kutumi, caros ouvintes. É sobre a serena, plácida e não encapelada superfície da mente que as visões colhidas do invisível encontram representação neste mundo visível. De outro modo, em vão buscareis essas visões, esses lampejos de luz súbita que vos ajudaram a resolver tantos dos problemas menores, e os únicos que podem trazer a verdade, com V maiúsculo aqui, aos olhos da alma. Devemos conservar um zeloso cuidado à placidez de nossa mente no meio de todas as influências adversas que diariamente surgem em nossa passagem na vida terrena. O Mestre Kutumi, naturalmente, ouvintes, sabiamente nos convoca, nos instrui, ouvintes, a ter a calma mental para permitir, ouvintes, que a nossa mente exerça a sua função mais nobre, que é de ser a refletora da nossa natureza espiritual. Porque, ouvintes, é purificar o corpo e controlá-lo é relativamente fácil. O corpo aceita praticamente qualquer sugestão que nós façamos a ele, ouvinte, porque o corpo pertence à evolução biológica, à evolução animal. Mas é no campo da emoção e da mente é que estão verdadeiramente os problemas. Porque o ser humano é essa besta, essa fera que tem tantos impulsos animais e circulando nesse planeta com tantos perigos, ouvintes, que a cada passo que nós damos, né? Ou como diriam os filósofos gregos, né? Para cada prazer, nós enfrentamos aqui umas 10 dores diferentes nesse mundo que nós vivemos. E aí, ouvintes, já é tão perigoso controlar o corpo físico, o que dirá dominar as nossas emoções, que são representadas no simbolismo oculto como as águas. Então, enquanto nós não aprendermos a apaziguar as nossas emoções para que se torne como se fosse um lago totalmente calmo, ouvintes, que possa ser verdadeiramente um espelho, porque a nossa mente, o nosso mental se conecta diretamente com o astral. E se o astral está excitado, se ele está turbulento, se ele é como um mar com ondas agitadas que ficam se contristando umas com as outras, então, ouvintes, a luz espiritual não pode se refletir neste lago. E muito menos, ouvintes, sem acalmar a emoção, nós não podemos justamente fazer aquela reversão do espelho que é a nossa mente e voltá-lo para cima. Então, no simbolismo, ouvintes, oculto, quando se diz que Jesus, ouvintes, nasce da Virgem Maria, e Maria, caros ouvintes, quer dizer exatamente as águas do mar. Então, o seu nascimento da Virgem Maria significa que a natureza espiritual tem que nascer exatamente da nossa natureza física, emocional e mental. E justamente o pai de Jesus, que era José, que era um carpinteiro, e esta profissão de carpintaria, caros ouvintes, significa aquele que dá formas, que esculpe de uma maneira organizada a madeira ou, quiçá, os metais e as pedras. Então, esse José representa exatamente a mente concreta. E Maria, caros ouvintes, ao mesmo tempo representa a nossa natureza astral e a nossa natureza mental superior. Pois as águas, ouvintes, elas podem se sujar, elas podem se agitar, mas a água, ela pode ser purificada. Se nós elevamos a sua temperatura, ela se evapora e ela pode ser então purificada quando ela se condensa novamente, aí livre das impurezas que ela continha. A água também pode ser filtrada, caros ouvintes, e aí pode se separar os rejeitos, as impurezas que obviamente impregnam a água. Então, por isso, ouvintes, que nós temos que tomar muito cuidado com as nossas emoções e os nossos pensamentos, e principalmente com os nossos pensamentos, pois a mente, como disse Helena Petrovna Blavatsky no seu livrinho A Voz do Silêncio, a mente, caros ouvintes, é a grande assassina do real. E cabe a nós, discípulos e buscadores da verdade, nos cumpre assassinar, matar essa que destrói, que também mata a realidade. Mas nós temos que compreender, ouvintes, que no ocultismo, morte significa outra coisa. Morte significa realmente transformação. Como diz aquela famosa prece de São Francisco, é morrendo que se nasce para a vida eterna. E a pessoa que lê aquilo com os olhos não iniciados no ocultismo, fica imaginando que é preciso morrer fisicamente para nascer lá no plano espiritual. Quando, na verdade, ouvintes, o que aquela frase quer dizer é se transformando, ou morrendo. Aí, o morrer significa se transformar para nascer para uma nova vida. Então, matar a assassina do real, ouvintes, significa transformar, modificar o funcionamento da nossa mente. E isso só pode ser feito, ouvintes, primeiro fortalecendo a musculatura da nossa mente. É preciso estudar, não é possível fugir da educação formal, ouvintes. Não é fugindo da escola, da universidade, dos cursos, ouvintes, que nós vamos dominar a mente. Pelo contrário, é uma mente forte, ouvintes, pelos estudos, pela leitura, que pode se transformar num veículo dessa calma, desse progresso que ela tem que fazer. Então, aí sim, ouvintes, nós poderemos acalmá-la, e aí nós poderemos cumprir em nós, ouvintes, aquela frase que Maria disse quando, simbolicamente, o arcanjo comunicou a ela que ela seria a mãe do Filho de Deus. E Maria então disse, né, obviamente sem refletir muito o que significava aquilo, Maria disse: cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Porque é assim, ouvintes, que terá que acontecer em nós. Se nós um dia quisermos ter verdadeiras intuições, se nós quisermos adentrar realmente no plano búdico, no plano da intuição, nós deveremos nos render alegre e suavemente, ouvintes, aos desígnios da vida divina, que é representado pelo anjo que se comunica. Porque aí, ouvintes, nascerá dentro de nós uma criança divina. Nascerá em nós aquilo que simbolicamente se chama o Cristo, pois é a consciência búdica, a consciência intuicional, que vai realmente transformar e iluminar cada vez mais a nossa mente. Então vocês podem ver que na história de Jesus, após o nascimento de Jesus, praticamente não se fala mais de José, porque José representa a mente racional, aquele carpinteiro que tinha ali os seus métodos fixos de fazer as coisas. Quando nasce Jesus, nasce também o reino da intuição e o reino da espiritualidade. E em nós, ouvintes, precisa se cumprir esse mistério. A criança divina, o Cristo, está esperando para nascer dentro de nós. E ele nascerá, ouvintes, não no nosso corpo, não nascerá nas nossas emoções, mas nascerá na nossa mente, que ficará prenhe, caros ouvintes, ficará grávida do Espírito Santo, do Verbo Divino que penetrará a nossa mente e transformará a nossa compreensão em algo mais iluminado. E é com essas palavras, ouvintes, que nós terminamos o programa Lux Esotérica de hoje. Sempre muito grato aí pela grande participação ao vivo daqueles que nos acompanham diariamente e a vocês que estão nos acompanhando pelas gravações. Mas convoco a vocês, vamos fazer uma última vibração, terminando, ouvintes, com chave de ouro esse trabalho do dia de hoje, que falou sobre a intuição. Ainda vamos trazer muito mais frases aqui dos mestres sobre esse tema. Vamos, ouvintes, fechar os nossos olhos e procurar uma vez mais sentir o batimento cardíaco, percebendo a vida que pulsa dentro do nosso ser. Vamos, ouvintes, evocar dentro de nós a nossa chispa divina, visualizando no centro dos nossos corações uma joia inefável, uma gema que brilha em todas as cores do espectro, expandindo as suas luzes em todas as direções. Visualizemos esta joia brilhando sobre o lótus dos nossos corações. Essa luz se expanda por todo o nosso ser, se propague para além do nosso corpo e ilumine o caminho da nossa evolução. Vamos aproveitar, ouvintes, esse momento para compreender, para interiorizar, para realizar, ouvintes, tornar real o sentido dessas palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, caros ouvintes, que assim seja. Que o Espírito da Verdade e que a bênção que vem do coração de Deus, passando pela consciência do grande instrutor do mundo, e que eu transmito a vocês, ouvintes, dentro desse mistério da ligação espiritual que nós fazemos aqui nesse programa, nós transmitimos as bênçãos divinas a vocês. Que as vossas mentes possam cada vez mais brilhar em direção a uma compreensão ainda maior e que os vossos corações sempre expandam essa luz, ouvintes, possam sempre se encandecer com a sabedoria e o amor divinos que abarcam verdadeiramente a nossa natureza. Damos a todos os ouvintes o nosso final boa noite, desejando a todos vocês um ótimo final de noite, um bom descanso, esperamos estar com vocês nas próximas edições desse programa. Fiquem agora com a programação musical e interativa da Rádio Esotérica FM. Recebam aqui de Osmar de Carvalho o nosso forte, nosso fraternal e caloroso abraço, ouvintes, a todos os ouvintes do programa Lux Esotérica.